gente engasga, enrustindo não tá com nada. Emprego, pois é, também você não tem. E o que eu quero é poder me divertir e andar Mercedes-Benz. Aplicando um 7-1.